passou o tempo num dia sem testemunhas que ninguém ousa visitar. Batismo de pensamentos vindos do mesmo lugar, yeah. Atravessamos travessias. Thank you.